CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, velho na balada, peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ré. Lanterna verde, pra nós embrasar. Chama essas danadas que tão doida pra sentar. Pula lá, patricinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulse do rude, tá com a X no peito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Essa vida é muito louca, yeah. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, vontade é. É o pulso do rudo, tá com a X no peito. Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Passando na blitz, eles mandam encostar. Fala que sou ganso, mas no carro mais nada. Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar. Passando a mil, eu dou fuga até no radar. Eu sei bem que essas danadas quer me dar. Pode sentar, pode sentar. Eu sei bem que essas danadas quer me dar. Pode sentar. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, vontade é. É o pulse do rudo, tá com a X no peito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Lá, né, conselho é visão, acata se quiser. Atividade entre becos e viela, não dá falha e não ramela, que o crime não é o creme. Se der mancada, vira exemplo na quebrada, parte 9, talarico que te cabe é sem macete. Não passa pano, passa quadro algum. Se tá no erro, se prepara pra cobrança. E nesse filme nada é de festim. Se a bala te acertar, tu perde as esperanças. Menino novo pensa que é malandro, porque fuma um banza na porta da escola. Perde a postura de sujeito bom e passa a dar desgosto pra sua senhora. Que trampa o mês inteiro e limpa chão. Paga em 10 prestação, seu pisante da mota. E ainda quer roncar de criminoso. Roubando a quebrada, o bagulho é fodeu. Não sou conivente com essas atitudes. Faço meu e não atraso o lado de ninguém. Na minha quebrada eu sou um Robin Hood. Se eu caio pra pista é pra tomar de quem tem. Essa vida é louca, melhor não se ilude. Não vai pra grupo que o fim é cruel. Ou é caixão lacrado com uma vela preta. Ou então vai chorar lá no banco dos céus. Né, conselho é visão, acata se quiser. Meu bom. Né, conselho é visão, acata se quiser. Barão, cai black, meu bom. É que tem muito malandrão que paga de malandrão. Mas se vê se for malandro, eles não são, não. Deixou de trabalhar e de cursar o Senai. A malandragem dele é magoar a mãe e o pai lá na quebrada. Modernize quem domina é a molecadinha. E o som que tocava no carro passou de consciente pra putaria. Dona Maria, coitadinha, que chora ao ver sua filha, que espera a semana inteira pra balançar lá. Tá e casada. O fulano, que ronca pra caralho, ele tem um passado obscuro. Foi até tirado e quer roncar de vagabundo. Até talarico não morreu, entrou pra igreja. E pelo criado ferve no ódio do capim. A luz da favela apagou. Ele segue endoidado na noia do pó. Se pá roubou o morador. Se pá não desce a facada e só. Pode falar assim que ele se acha o banho mais bocado. Posso não ficar na contramão, o fim é triste arrombando. Meu bom, não é conselho, é visão. Acata se quiser. Meu bom, não é conselho, é visão. Acata se quiser. Se quiser, meu bom, meu redes sociais, @saulo_dj. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Andam dizendo que tu é o demônio, tudo que ele escreve te consome. Ei, não vai se deixar levar pelo sonho, no detalhe que o diabo se esconde. Ei, droga nós tem de monte, energia ruim nós tem de monte. Pra quem quiser vir peitar o bom, falado só sabe falar. Vocês vão ganhar enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar skunk. Jordan 4M, 4MG, olha o que eu trouxe pra você. Filha da puta faz merecer. Depois que o sangue escorreu no chão, não tinha mais o que fazer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Telefone é um vírus, o diabo ri da tua cara e tu ri de volta. Mas sabe você que você é sacrifício. São ossos do ofício. Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro pra poder acordar mais rico. De repente isso vira um vício. Mas que se foda tendo droga e buceta, eu só quero viver disso. Cê ainda acha isso bonito. Ei, palhaço, por que você tá rindo? Você quer o zoado, ser a trepa é o circo. Não se assuste quando tu for esquecido. Não vai ter mais o que fazer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que fazer? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que fazer? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que fazer? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. Fone e WhatsApp 96991049983. Bala pumba nela, ouvindo o som do magrinho. Abriu a xereca, descobri que eu sou o Pedrinho. É Kama Sutra, como dizia o Livinho. Que os moleque é liso, só pra lembrar o Rodolfinho. Parado na esquina, me vejo em vários problemas. Só pra lembrar do meu mano rouba a cena. Vários ícones, várias cenicas do funk fora. E nós tá aí pra fazer a parte. O papel deles. Saudações do pai, Zancata que tá lá em cima. Se é papo de chefe, tô salvando o Kevin. Vamos pro rolê, liga o menor da VG. O Iggy vai também, o PH já vem. Ai, ai, ai, se tu mata papai, tô salvando o Davi. Que a noite tá demais. Elas gostam dos magrinhos, que os magrinhos faz mais gostoso. Toma, ele é monstruoso. Tu vai lamber, tu vai dar beijo. Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho. Tu vai lamber, tu vai dar beijo. Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho. Aí brinquedo, só um salve pros maloqueiros. Daquele jeito, prejudicado, pobre preto. Passa tempo predileto, boteiro. E aí long, tá ligado de você. Eu jamais me esqueço. Um salve pra Baixada Santista, Del da Baixada. Sou louco, tu é louco, esse mundo é louquinho. Eu dou um salve no Nato e Luazinho. Meu irmão de sangue, meu irmão de corpo e alma. Tá ligado que nós estrala. Tem o menor do chapa, tem o Frank de cão. O mano Duduzinho que eu conheci de coração. Ei, um salve a todas as nações. Guimê, Gui, R7, Pereira, Jorge, Yuri Martins, acerta a cesta. Sapão, Bola, Claudinho e Bochecha. Ei, quero ser feliz igual se te toca. Fez história, NK, exemplo de vitória. Pro Leozinho ZS, sua luz ninguém escurece. Salve pro Mego Blue e pro Pikachu. Um grande salve ao DD, eu não mando Kawa. Que faz o baile ferver até de manhã. Bin Laden lançou lança de hortelã. 2K lançou o Ziguereguedan. De todos eles eu sou fã. Tenho muitos nomes pra citar. Seria uma música sem acabar, infinita. aí, minha cremosa? Você está escutando Cerezão de Aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. A cara do crime, ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado rodo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido, né? O bitch é envolvido, que patricinha doida. Quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar um tiro. Leva ela nos altos pra ela ver o rio todinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo, tá na paz de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui, tá na paz de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Biozinho, diferenciado, eu tô muito avançado. Elas sentem o fare e quer entrar na minha santa fé. Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré. Nós incomoda, favelado chique, empilhando as notas. Enquadro na blitz, os caninha bola. Sempre pergunta se no carro tem droga. Pode revistar, depois tu me fala. Carro tá quitado, vai arrumar nada. Me libera logo, quero ir nas gatas. Minha vida é muito tensa, vara revoada. Eu já tô atrasado pra festa privada. Então deixa, deixa o trem caro passar. Yeah, yeah. Tá na paz de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. De trajado. Hoje o baile tá lotado. O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro. Delegado não entende, a filha dele do meu lado. Cadê no sutiã? MD baseado, não para tudo. Se pergunta quem é o pretinho, ele não entende. De onde vem tanto din-din? Querem saber se é artista ou se é vagabundo? Não vou dizer, pesquisar meu nome no Google. De trajeto, ela que é o Pelicast. Mas é a cara do crime. Quando senta, não se esquece. Prosperidade, eu sei que a chumbada venceu. Hoje nós faz giro na paz de Deus. Se permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Virei alvo de inveja o teu sonho e das tuas amigas. Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima. Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei. É o mesmo que quer meu lugar, usufruir do que eu conquistei. Meio quilo de ouro no meu pescoço, BMW com banco de couro. Pelo meus cria eu também mato e morro, fora da lei. Se não quer problema, então deixa o trem caro passar. Se eles falar que tem peito, então manda peitar. Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar. Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Olha o tormentão, tapa na cara. Por causa dela, vergonha pra mim. Que colocar o cuzão do Datena no ar e falar que os mandrake deu perdido na polícia. Olha o momento, é um tapa na cara. Por causa dessa vergonha pra mim já. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar e falar que os mandrake deu perdido. Oi, no pinhão de vida louca, eu tô de moletom e touca. Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir. Destino é casinha, deu salve nas novinhas. Se tromba com os coxinhos, eu falo que sou MC maloqueiro. Vai ver lado bem trajado e o bolso com dinheiro. Tô fumando altos baseado com os parceiros. Nós é atividade menor de comunidade. Se tenta atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro. Igual aqui na cinta e jacaré no peito. Tô levando a vida desse jeito, mas respeito nós é gueto. Vivi nos caminhos estreitos. Antes de entrar pro crime, pros coxas gera suspeito. E que se foda, brota aqui. Mano, bota a cara aqui. Cês não aguenta tudo que eu vivi. Não imagino o que eu vi. E os amigos que eu perdi. Nós vivi o tipo de coisa que só sabe quem é daqui. Os menor cresce revoltado contra o Estado. E depois da mídia passa como se nós fosse errado. Seu sistema é de safado. Aperta pro meu lado. Então que se foda, vai pro chão e passa os placas. É fuga, nos bota de meiota. Toca a roda pras casinhas do mal. Na zona leste sempre é nós que toca. Eu tô no meu quintal. Olha o tormentão, tapa na cara. Por causa dela, vergonha pra mídia. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar. E falar que os mandrake deu perdido na polícia. Olha o tormentão, tapa na cara. Por causa dela, vergonha pra mídia. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar. E falar que os mandrake deu perdido na polícia. Sou kamikaze, me jogo na base, faço meu free. É um sentimento que invade pela alma de cada MC. E a cada quebrada que eu passo, me passa a alma dali. Isso que me deixa acordado, igual fuma crack. Tentar dormir, eu componho. E Zé Povinho fala e não sabe o que eu vi. O que eu faço com o rap, até sabotagem a sorrir. Faixa de Gaza, tô em casa, deixa os mandrake curtir. Eu já subi quantas lajes, que esses covardes a fugir. Eu apanhei pra virar homem, é o sol que eu suei. Pra honrar o nome 9, ainda tem quem interfere. Não quer me ver bem que se morde. Me cuidei pra não usar 9-9, porque sei que ela que serve o deve. Quase usei um revólver, sorte que evitei várias mortes no rap. Salve pros irmãos, sistema vai oprimir. São mais corpos no chão, mídia não tá nem aí. Então, quantos forem vão, derrubo meu Renesci. Pela paz que eu vim, mas deixa eles tentar subir. Eu vim do funk, sou favela, mato e morro por ela. Bolado na biqueira e trajado no rádio. Vida era louca na minha época, verdadeira quarentena. Duvido que cê aguenta um tiro ou um tirinho. Proporciona droga, é bala na boca do grita. Menos e com 15, sinto da ponto 40. Vai na minha chave, gringa beta com uma ferramenta. A vela do Vila é de chave de cadeia. Aí vem o pica calmo. Isso é um assalto, mas cê fica calmo. Yeah. Levo sua alma pro outro lugar. Se eu tiver que atirar, e Deus leva meu outro pedaço. Meu passado não me condena. Não tenho orgulho dele, mas a vida ensina esse dilema. Estou curado e assalto outra cena. Coração de vagabundo, quem diria? Meu som é referência. Aí vai, vem e fica calmo. Isso é um assalto, mas cê fica calmo. Yeah, yeah. Levo sua alma pro outro lugar. Se eu tiver que atirar, e Deus leva meu outro pedaço. Na linguagem do tráfico, este garoto é chamado de aviãozinho ou vapor. Menor cheio de ódio na boca trafica. Pesadão de glock, dia de plantão. Camisa de time, pochete na cinta. Postura na fila, ou pega o seu empinhão. Vai bater no rádio, vai subir polícia. De cima pra baixo, nós não erra não. Engatilha, tira verme, tá na mira. Só de headshot, tá em choque, cuzão. Papum, papum. Droga vende, rende mais que banco de Itaú. Papo, papo, polícia prende mente e pra ele só mais um. Papo, papo, droga vende rende mais que banco de Itaú. Papo, papo, polícia prende mente e pra ele só mais um. Ala dos madraques, sou da Zakinashi. De meia meia um tour na favela. Onde os peixes grandes aqui é os tubarão. Vende entorpecente em todas as vielas. Passa no sinal vermelho. Quatro capanga no tá preto, o destino aqui é só roubou a casa da filha do prefeito. No porta-mala tem parafal. Dogo espingual, olha o arsenal. Toma dinheiro de quem tem dinheiro. E amanhã é nós na tela do mal. Olha o tormento, é um tapa na cara. Por causa ideia, vergonha pra mídia. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar. E falar que os mandrake deu perdido na polícia. Olha o tormento, é um tapa na cara. Por causa dela, vergonha pra mídia. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar. E falar que os mandrake deu perdido na polícia. Em vez da bike let, evolui power net. O amor da modelete era só se eu sacar espécie. Me envolvi com a piriguete, que é lá do Vila Ed. Gostosa do Senai, livre na interweb. Então vamos pro peão, cê tá com o tubarão. Vem conhecer o Pacífico, mas nem se perde não. O carro é blindadão, três litros pro Santão. Só pelo silicone já sei sua intenção. Famosa é da moda, daquela que os fã gosta. Faz vídeo com biquinho, objeto do que posta. Gostosa é famosa, daqueles que o fã gosta. Faz vídeo com biquinho, objeto do que posta. É o DJ Bob. Cedezão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Ela me olha e vê um banco. Ei, tijolão de notas no canto. Gata, eu posso ser o seu santa. Mas pra te salvar, vou precisar de um avanço. Ela me olha e vê um banco. Eu não sou o playboy que tu conhece. Mas chama o tuê que acontece. Eu vou fazer chover na sua sala. Eu vou te dar o que cê merece. Safada, nasceu em mim enquanto eu falava. Penso nela quando eu tô na estrada. Penso nela e lembro daquela raba. Eu não sou do tipo pra gabar. Mas mano, tu não vai acreditar. Que toda hora ela me confunde com o banco. Como é que vai parar de tanto sentar? Geral fica em choque, eu tô de VVS. Homem, todo congelado, eu sou um iceberg. Liga pro tuê que o jogo é sem estresse. Eu vou me coroar porque eu tô reinando a finesse. Se for pra derrubar um, dois, eu chamo o mano S. Vingalha, eu vim pra dominar o velho S. Dois, dois, três, um tiro, explode teu globo. Eu só quero ouvir o oco. Ela me olha e vê um banco. Ei, tijolão de notas no canto. Gata, eu posso ser o seu santa. Mas pra te salvar vou precisar de um avanço. Me olha aí, um banco. Eu não sou o playboy que tu conhece. Mas chama o tuê que acontece. Eu vou fazer chover na sua sala. Eu vou te dar o que cê merece. Tuê, ela merece um cofre de Deus. Lady, baby, ela é magu. De camisola da sua. O que ela gosta, eu sei tudo. O que ela gosta, eu sei tudo. Sei de um pouco de tudo. Eu sei de um pouco de tudo. Ela cresce o meu mundo. Eu faço tempo pra tu. Fala baixinho no teu ouvido, eu faço tudo pra tu. Eu paro o tempo pra tu. A cada vez do sul. Seu olho é verde, eu fumo verde. A gente transa nesse mar que é azul. É isso, uma beba. Falou de gato, estilo é 30 pra 1. Tá em choque, é mais de 10 Rolex. Tu edifiquei dela de Patek. Na bala. Essa porra é ouro e ontem eu comprei outro. Ela me olha e vê um banco. Ei, tijolão de notas no canto. Gata, eu posso ser o seu santa. Mas pra te salvar vou precisar de um avanço. Ela me olha e vê um banco. Eu não sou o playboy que tu conhece. Mas chama o tuê que acontece. Eu vou fazer chover na sua sala. Eu vou te dar o que cê merece. Cê merece, cê merece. Cê merece, te dar o que cê merece. Cê merece, cê merece. Cê merece, te dar o que cê merece. Cê merece, cê merece. Cê merece, te dar o que cê merece. Cê merece, cê merece. Cê merece, te dar o que cê merece. Banco, tijolão de notas no canto. Gata, eu posso ser o seu santo. Parabéns, DJ Saulo Show. Você é o cara, mano. Mistura de pecado, um pouco de loucura. Gato, esquece tudo, hoje te levo nas alturas. Esquece do passado, hoje nada te segura. Se tu busca diversão, hoje acabou a procura. Hey, me apresentei. É o P22, jogador caro NBA. MVP na vida fora da lei. Dá um gole nesse drink e um trago no rei. Caiu na rede, partiu pra baixo. Vamos subir, é o sol da laje. Fica tranquilo, bater o rádio. Shop tá subindo com uma mina de outro bairro. Que essa mina é de racha, princesa bandida. É o que eu preciso pra bagunçar minha vida. Acende esse racha, mina atrevida. Ela abriu o pote da minha erva preferida. Ela sorriu pra mim, do jeito que ela olha. Fica muito fácil, baby, não faz assim. Hoje não esquece do jeito que eu faço. Mas ela é linda e doida demais. Antes que a noite caia, já você vai ser minha favorita. Essa bandida me deixa em paz. Levo ela sem saia, já depois vem bagunçar minha vida. Eu tenho amores diferentes, tenho dias diferentes. Eu troco de amores como troco de corrente. Mas gata, tu é foda, é o que muda o ambiente. Do jeito que cê olha, parece entorpecente. Em plena madrugada, eu te levo além das nuvens. Vive essa noite tudo além do limite. O céu tá estrelado, você brilha mais que ela. Você é favorita, entra em casa sem convite. Só falo na levada, eu sou criado nessas ruas. Porto pela praça que ali tá tendo blitz. Sua cara de safada, se eu peço, não recusa. Transamos na sala, depois vamos pra suíte. Postura não é marra, ela só anda na moda. Se veste com maldade porque sabe que é gostosa. Ela e suas amigas são trem, Barbie, faixa rosa. Ela se envolveu na minha vida perigosa. Ela sorriu pra mim, Do jeito que ela olha, fica muito fácil. Baby, não faz assim. Hoje não esquece do jeito que eu faço. Mas ela é linda e doida demais. DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. Enquanto ela tá chacoalha e a ilusão faz sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente, que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou e ficou demente, só preju pros seus parentes, e a dona Maria é crente, foi orar. Era o mais bravo, chapa quente, viciou no tatenente, agora é dependente de droga. Molecada pensa lá na frente, antes de ser consequente, tira a ideia dos outros pra usar. E eu vou passar visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. E eu vou passar visão pros meus. Não precisa morrer. Vários finais, ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. É o paraíso, suas curvas são cartões postais. Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais. Ela é um barco mais bolado que aportou no seu cais. As outras falam, falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa,